Espero que corra tudo bem, principalmente por causa desta questão da pandemia que estamos a viver e a necessidade de termos dois nadadores salvadores. Salvaguardar a segurança das pessoas, tentámos recuperar o máximo possível do espaço físico que temos aqui em nossa volta e espero, sinceramente, que seja um ano magnífico, que corra tudo bem, que não haja problema nenhum, nem da questão de pandemia, do SARS, como de acidentes pessoais. Eu desejo um bom trabalho aos nadadores salvadores, como também desejo a continuação de bom trabalho ao município e espero sempre a ajuda que nos têm proporcionado. Aqui na praia fluvial de Voa há uma lotação, aqui principalmente para a área areal, uma lotação máxima de pessoas? A lotação máxima de 410 pessoas este ano, quer do areal, quer da parte da verde, da piscina, a área total de 410 pessoas. Também vai estar disponível na aplicação para as pessoas? Exatamente. Aquela parte mais recreativa e do bar, como é que também está a ser? Sim, essa é a parte do diz respeito à área concessionada, não sei exatamente qual é o limite que ali pode ter, mas está salvaguardado segundo as direções das normas da GS. Foram colocados mais chapéus este ano, se não estou em erros, também para... 12 chapéus. Sim, o município tinha-nos fornecido 2 o ano passado, quem nos tinha dado os outros deu-nos mais 3, portanto estão 12 chapéus no todo o espaço da praia.